cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E efetivamente vamos aqui falar hoje de rap. Muito bem, já há algum tempo não tínhamos um rapper puro e hoje, enfim, há quem lhe chame mesmo o rei do improviso. NTS, enquanto diminutivo de não tem significado. Ora, tem um novo álbum, portanto um álbum de estreia, uma vez que até aqui temos falado em EPs e tem proliferado pela internet outras colaborações, mas deixamos isso para o Fábio, portanto, também conhecido portanto, por NTS, para precisamente falar destes projetos e notamente aqui deste seu álbum de estreia. Fábio Ribeiro Vitó, é pois ele que temos do outro lado da linha. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Fábio. Olá. Ora bem, estamos a falar para Santa Maria da Feira, não é? Portanto, não estou a errar mais em concreto para Passo de Brandão. Exatamente. E eu que queria perguntar desde logo, que água se bebe por aí para que o Fábio enverdasse por este estilo musical? Não, até lhe posso dizer que na altura em que eu comecei, e Passo de Brandão é uma aldeia, agora é uma vila, uhum. Mas não há rap, ou seja, lá não há hip-hop, não há nada, nunca houve, agora já tem havido mais, então, assim, mas não havia água nenhuma para ver de hip-hop. Era um desalinhado, portanto, na altura. Era. Pois bem, enverdou por esse caminho já há largos anos. Pelo menos há mais de uma década, há uma dúzia de anos, sendo que quem nos ouvir parece que estamos a falar com alguém já um veterano, enfim, é veterano na música, mas tem 24, 25 anos, junto 25 anos, pois não. Eu quero ter 100 milhões de notas debaixo da minha cama, que me façam companhia quando está cá a dama, que me deem alegria quando o mundo reclama e que me aqueçam o dia quando se apaga a chama. Antes saía no parque e parte do sol dizia, esse mano não parte, falta arte e magia, até que eu toquei na escola e a pequena aparição mudou a tola, tinha apontado a pistola até então. Não fui pelo que disse, nada foi diferente, mesmo raps, mesma postura de sempre. Simplesmente há muita mente levada na corrente, que infelizmente só sente quem é sentido por muita gente. Como ao vizinho que sempre me olhou de lado, cumprimentou-me a primeira vez depois de me ouvir na rádio, é incorreto. Como negar comida a quem precisa, encher a barriga de Fernando Mendes no preço certo. O que é fama? O que é a fama? São 100 milhões de notas debaixo da minha cama. O que é fama? O que é a fama? São 7 mulheres diferentes numa só semana. O que é fama? O que é a fama? Tu tens tudo isto e a família não te ama. O que é fama? O que é a fama? Chama, a cama, o drama, a lama. Fama e dinheiro são parecidos, pois quando tu tens um dos dois, todos são teus amigos. E é tudo muito bonito enquanto não dá merda. E o cachimbo da paz virou cachimbo da guerra. Aquele que fumava comigo, agora nem uma passa tira. Passo ao lado, não é meu amigo. Eu julgava ter as costas largas e quentes. Levei facadas por pensar que era diferente. Eu fui inocente até me aperceber que tu só és gigante enquanto ninguém te vencer. Tu só és importante enquanto tu tens poder. E se apareceste rápido, rapidamente vais desaparecer. A ilusão deixa-te com 10 atrás. Perdes a visão, sem bastão de Uber, ficas sem noção de onde estás. O que eras, o que és, o que serás. Trocas derrotas quando notas, estás a olhar para trás. O que é fama, o que é a fama? São 100 milhões de notas debaixo da minha cama. O que é fama, o que é a fama? São 7 mulheres diferentes numa só semana. O que é fama, o que é a fama? Tu tens tudo isto e a família não te ama. O que é fama, o que é a fama? Chama, a cama, o drama, a lama. E agora vou na rua, a gente me conhece. Não sabe que eu sou o Fábio, só o ETS das rimas e improvisos no microfone. Por trás da cortina, na subida da colina, eu passei fome. Todos têm segredos, é só people da casa. Só que às vezes tu não vês o que se passa. Quem vê caras não vê corações, como a fama não viu o meu. Quando percebeu que amava isto, desapareceu. Eu vim com uma missão: tirar o F da fama, ficar com quem me ama no coração. Música, as festas, os vídeos e as fotos, os abraços, mensagens, partilhas e os gostos. Tantos momentos partilhamos ao longo do tempo. Quatro letras não mudarão o meu comportamento. Tem 100 milhões de notas debaixo da minha cama. De nada valem se não tenho quem me ama. Quantos heróis não foram condecorados? Quantos atores não entraram em cena? Quantos humanos não recebem globos de ouro por serem reconhecidos pela sua existência? O que é fama? O que é a fama? São 100 milhões de notas debaixo da minha cama. O que é fama? O que é a fama? São 7 mulheres diferentes numa só semana. O que é fama? O que é a fama? Tu tens tudo isto e a família não te ama. O que é fama? O que é a fama? Chama, a cama, o Estamos então a falar com o Fábio, como disse há pouco, bem-vindo aqui ao Oliveira Hospital, ainda que virtualmente. Claro. E queria, de facto, falar também de Santa Maria da Feira. Outras bandas há por Santa Maria, que são conhecidas, outros tiveram até bastante visibilidade. Isso foi importante para o Fábio, para começar a entusiasmar-se da música, ou de algum modo despertou em si, não sabe bem como, esta vontade de vir a fazer música? A minha vontade surgiu com o ouvir, não é? Eu ouvi, gostei de ouvir e decidi começar a fazer. Nunca com nenhum objetivo em concreto. Agora sim, agora tenho objetivos e tenho metas a atingir, mas quando comecei nunca foi com objetivo nenhum. O que eu queria era me sentir bem e escrever ou rimar fazia-me sentir bem. E então pronto, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser isso. Agora, Santa Maria da Feira foi importante porque deu espaço a pessoas como eu para dar os primeiros concertos, para dar as primeiras músicas a conhecer ao público, e isso foi muito importante para mim. Já sabes como é que eu trabalho. Está-te bem que tem tudo para correr bem e que vai dar tudo certo. A única coisa que tens que fazer é pensar um bocadinho nisso, mas pronto, já sabes o que é que vais decidir. Fica bem, um abração. Ao desligar a chamada, fico com um sentimento de alívio. Se foda o telefone, estraga o convívio. Conversas sem olhar são verdadeiras para cegos que não veem quando os olhos mentem, mas sentem quando tu és impuro. Porque o ouvido capta o que a visão esconde no escuro. E eu estou maluco, estou a disfarçar. Finjo não ver para poder escutar, não ouvir para poder olhar. Agora até vins fingir para que pensem que eu não sou de confiar. Eu sou um farsolas no campo minado, rastejando para não ser apanhado no fogo cruzado. Meti o pé na poça, agora tenho um pé atrás. Ver para crer, preciso ter certezas em cima da mesa. No passado fui obrigado a crescer. Nada acontece até realmente acontecer, é a única certeza. E o que nos une é tão forte como um fio. Como confiar em ti se até de mim eu desconfio? Promessas vão com uma palavra, vontades mudam com o vento. E aqui está sempre nortada. É que o empurrão que te ajuda no início vem dos mesmos braços que te empurram para o precipício. Ao cair que seja por mim, se arder na tua fogueira vai ser à minha maneira. Porque agora estou assim mudado, não mudo nenhum bocado. E quando tu falas não respondo, eu não sou mudo, eu é que escolho estar calado. Só estou a ser honesto comigo, não abra boca ao caso. Quando falo é para ser cumprido. Culpa quem me educou, quem me ensinou a ser o que sou. Porque disse que a palavra era sagrada e errou. Prometes mundos e fundos, não quero o fundo do mundo. Quero que escutes e te cales por um segundo. Marcamos um café, é que no frente a frente muita gente muda o seu comportamento, não é? E quero ver se cara a cara tens cara de pau. Se tiveres, eu sou o gato que não morreu. E Dona Chica nem se admirou, porque depois de tantos paus o gato ainda não passou. Com eles construiu a casa que o lobo mal soprou naquela noite de inverno em que o inferno se instalou. Mano, não acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que tu não podes cumprir. Um dia vais perceber que aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. E lá estou eu a fazer filmes com telefonema. Serei realizador ou terei algum problema? Há quem diga que é isto a maturidade, aprender com erros do passado para não cair no mesmo buraco mais tarde. De qualquer maneira estou protegido das palavras disparadas pela boca do bandido. Porque eu acredito em mim, só acredito em mim e naqueles que fazem parte de mim. Eu acredito em mim, só acredito em mim e naqueles que fazem parte de mim. E naqueles que fazem parte de mim. E naqueles que fazem parte de mim. Não acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que não podes cumprir. Um dia vais perceber, aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. Não acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que não podes cumprir. Um dia vais perceber, aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. Acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que não podes cumprir. Um dia vais perceber, aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. Não acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que não podes cumprir. Um dia vais perceber, aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. Não acredites em tudo o que dizem, nem digas aquilo que não podes cumprir. Um dia vais perceber, aqueles que se contradizem têm poucos ou nenhum motivo para sorrir. nome NTS não passa despercebido já aos portugueses e muito por via também, enfim, um episódio menos bom da sua vida por um aborrecimento que teve, enfim, um aborrecimento complicado, de qual teve lesões e podemos recordá-lo já há uns anos, enfim, que foi baleado numa pressão stop. Exatamente. Portanto, onde sem querer acabou por sofrer um tiro, enfim, até hoje, ao que julgo saber, mal explicado. Enfim, mas que na altura, através de um comum induzido, esteve, enfim, às portas da morte, podemos dizê-lo assim. Sim, esse episódio, infelizmente, já passado, e julgo que não vale a pena estar aqui até a mencioná-lo, aquilo que eu preciso saber é assim, está ultrapassado efetivamente, e isso modificou de alguma maneira a sua maneira de estar? Completamente. Assim, não está ultrapassado, para ser sincero. Mas mudou no sentido de deixar de confiar tanto nas pessoas e de... Há uma frase em inglês que é expect what you accept. E então, que diz, espera o que tu aceitas, não é? Ou seja, eu sei que, independentemente de com quem eu esteja ou de onde a vida me levar, as decisões são sempre minhas. Ou seja, eu tenho culpa e sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Tenha sido azar ou não, a culpa foi unicamente minha, porque fui eu que aceitei estar naquele local, àquela hora, com aquela pessoa. E então, pronto, mudou a minha vida nesse sentido, no sentido de, acho que às vezes, sem pensar, nós pomos a vida nas mãos de outras pessoas. E pronto, e acho que às vezes não devia ser assim tão fácil. Nós entramos num táxi, num autocarro, e não conhecemos as pessoas, e vamos, e confiamos na nossa vida, e vamos a dormir, e está tudo bem. E pronto, isso sem dúvida que mudou. Mudou também, assim, eu não posso dizer que mudou a minha ideia geral, porque eu não posso julgar apenas com uma pessoa, não é? Exato. Mas é lógico que as minhas atitudes mudam. Não dá para ser diferente. Em termos clínicos, ficou sem sequelas, portanto, isso felizmente... Não, fiquei com sequelas. Ficou, isso aqui é... Enfim, vemos aqui um aspecto positivo da sua vida, que é de facto este aspecto criativo, na qual, enfim, manda e regula. Sim, é sempre preciso é tirar o positivo do negativo, não é? E após as coisas estarem minimamente bem, o importante é sorrir, porque chorar já toda a gente chorou. Agora é que parte de brincar com a situação e tirar uma coisa boa da situação. Acho que é o mais importante. O importante é estar eu aqui e está-lhe a contar a história. Não há nada mais importante que isso. Esfregam-se on the nidles. We are doing the same all mine in the furrows. Eles para aqui, os outros para ali. Eles para aqui, os outros para ali. Eles para aqui, os outros para ali. Eles para aqui, os outros para ali. Tu vais apontando em direções diferentes, até rodares 360 graus. Seres obrigado a virar o dedo e apontá-lo para ti. Aí verás que os outros quem falaste eram na verdade tu e na bosta que te tornaste. Rimas em segundo plano, o sonho é ser a estrela no pacote das estrelitas. Como já não chega a serem levados ao colo, querem chegar ainda mais alto, agora vão às cavalitas. Eu quero fazer um hit, mas como fazer um hit? Já sei, eu vou copiar um hit. Ei, ladrão do rap, percebeste isto mal? Não é roubar som lá fora que vai ser internacional. Rappers de maquiagem e de salto alto. Concertos estão vazios, tiram fotos só do palco alto. No Facebook não aparece. A única pessoa lá agradece. Oh mama, quem é este dread de pijama? Aos pelos na cama cantar o Chego Fininho. Fugi da psiquiatria com uma Uzi na mochila. Passei à frente na fila para matar estes maninhos. Eu vim para fazer a limpeza. Empregadas que se baixam para se vir na empresa. Os outros não fazem o que dizem. Os outros não dizem o que fazem. Todos se contradizem. Falam, mas não agem. Os outros não fazem o que dizem. Os outros não dizem o que fazem. Todos se contradizem. Falam, mas não agem. Queres entrar numa bill? Numa battles, até entrava, mas hoje numa pterals. Desafias alguém para ter a atenção que não tens. És a chama de uma vela depois de cantarem os parabéns. Poucas oportunidades para quem se quer mostrar. É verdade, e quando és o primeiro a criticar, tu és um chato, mano. Queres levar chato, mano? Não me enerves, eu estou calmo como os sons da Tracy Chapman. A poesia violenta está a dar que falar. Engraçado, na altura ninguém se quis pronunciar. E se há melhores ou não, eu faço por prazer. Também há quem foda melhor e eu não deixo de foder. Sem tempo para batalhas, a minha é diária. Estou a tentar encher a despensa desde os tempos da secundária. A dama diz que é tarde e eu dei-lhe razão. Pois foi. Mais quatro chaves na cara para ela aprender a lição. É tão bom poder falar e não ser levado a sério como artigos no correio da manhã. Eu vou falar mal todos hoje, sem ter medo de sair à rua amanhã. Estou a disparar para todo lado e vou ficar sem munições. Encurralado na trincheira a falar para os meus botões e nem sequer tenho camisa. Tenho que engravidar os teus ouvidos desde a minha primeira premissa. Não fales dos outros, tu fala de ti. Não olhes para os outros, tu olha para ti. Não fales dos outros, tu fala de ti. Não olhes para os outros, tu olha para ti. Porque os outros não fazem o que dizem. Os outros não dizem o que fazem. Todos contradizem. Falam, falam, mas não agem. Os outros não fazem o que dizem. Os outros não dizem o que fazem. Todos contradizem. Falam, falam, mas não agem. Check it out, agora eu sou da cena. Entrei no disco, disse, no bife armado em patife. À espera de ser espatifado por alguém com swag. Puto, tenta dar conta de recado, coitado, mas não com swag. Eu caí num caldeirão de rimas assim que nasci. Tu com essa cara dá para ver que o caldeirão caiu em ti. Ou isso ou sentes-te ameaçado? Já viste o meu tamanho? Não ocupa assim tanto espaço. Fiz este som para ver qual é a sensação de perder tempo a escrever merda em vez de fazer algo de bom. Agora diz o que quiseres por não ter gostado. Agora fala o que quiseres por não ter gostado. Agora aponta o que quiseres por não ter gostado. Já viste sexo de cima? É feio, é por isso que eu já achei que é pecado. Fábio, agora vamos aqui falar desses aspectos positivos. Desde logo recordar-lhe da questão do coletivo Recarga, que é o que eu julgo foi a sua experiência enquanto o primeiro single, na altura com Liberdade. Exato. Depois, já em 2011, nascem dois EPs e a parceria com o Alfa, que ainda hoje é o seu produtor. Agora, enfim, há os EPs, há esse registro físico, da qual agora tem um novo episódio por via deste seu álbum. Acha que a cada edição, entre aspas, física, que não só no éter, nem só na internet, as coisas se tornam mais, como é que, mais definitivas, mais importantes? Sim, completamente. Acho que fazer um EP, fazer um A, é completamente diferente. Eu posso fazer um EP, entre aspas, numa tarde, não é? Com isto eu disse que posso fazer 4 músicas numa tarde, mas eu não faria 4 músicas para um álbum numa tarde. Podia acontecer, mas eu tinha que pensar muito bem e tinha que ouvi-las muitas vezes para decidir se elas iam para o álbum ou não. Acho que o álbum é uma coisa mais, temos que escolher mais, é mais específico e é completamente diferente de um EP. Mesmo para fora é um álbum, não é? O álbum tem o peso que tem precisamente por causa disso. E eu gostei de lançá-lo a nível físico também, porque eu sei que ainda há pessoas como eu que, por exemplo, eu às vezes saco os álbuns na internet, mas depois vou comprá-los na mesa, porque eu gosto de sentir o dado e gosto de apoiar as pessoas com quem que eu gosto de ouvir, não é? Mas tem a ideia que essa sua opinião tem muito porque conhece o lado lá, conhece o lado da produção, ou que isso será generalizado do público português? Não, generalizado não está, senão os músicos portugueses estavam todos bem de vida e não havia problemas nenhum. Mas de qualquer maneira, não acredito que seja só por eu ser músico, porque já antes de eu ser, eu fazia questão de comprar os álbuns. Mesmo meu pai também me incentivou muito nesse sentido. Todos os álbuns que meu pai tem são originais e ele fez sempre questão de os comprar para que as pessoas que façam música possam continuar a fazer. Quando eu te conheci, e lembro-me de tudo aquilo que eu te prometi, que era só coisa de uma noite, que não me agarrava a ti. Mas nunca imaginei ser tão forte o que eu senti. Já vão alguns anos e outros tantos manos com quem partilhamos tantas noites que vivemos. Eu ainda tenho a noção de perder a razão, e agora eu não te posso deixar entrar, não. Ela quer entrar, mas já não entra mais na minha vida. Ainda te lembras como começou? Era tudo tão bom, tudo tão bonito. Promessas de uma vida a meias, com o par perfeito num amor infinito. Mas quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Dava por mim a pensar em ti, até altas horas da madrugada. Tentava ter calma, mas tua chama chamava. Em 5 minutos estava à porta da tua casa. Ainda recordo quando disseste sou tua. Abraçaste-me, agarraste-me e levaste-me à lua. A seguir abandonaste-me na rua. Eu estava cego e mesmo assim, ou por isso mesmo eu fui à tua procura. Eu vi que tu eras diferente, abafavas a concorrência. Nem eras concorrente ao mesmo tempo. Sabia qual seria o resultado. És mulher de sábado à noite e o homem de domingo à tarde. Ela quer entrar mas já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não morre mais na minha cama. Mas já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não dorme mais na minha cama. Pede-me o que quiseres, já estou aqui para dar tudo aquilo que quiseres, menos para te partilhar. Eu nunca quis ser teu dono, queria ter-te ao meu lado. Tu querias mandar em mim, eu senti-me mudado. Houve quem te olhasse e não te visse, quem te ouvisse e não te escutasse. Só tinha olhos para ti e tu nunca escutaste, por mais que eu falasse. Agora é tarde, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. E eu não sei se devo ou não, não sei se mantenho esta posição de insatisfação. Querer sempre um pouco mais de ti, tu pode até dar cabo de mim, oh, oh, oh, oh. Mas eu não sei se aguento. Sim, eu não sei. Mas eu não sei se aguento. Sim, eu não sei. Já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não dorme mais na minha cama. Ela quer entrar mas já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não dorme mais na minha cama. Ela quer entrar mas já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não dorme mais na minha cama. Já não entra mais na minha casa. Ela quer dormir mas já não dorme mais na minha cama. Ela quer entrar, ela quer curtir, ela quer falar, ela quer sentir. Mas eu não sei se vou com ela. Ela quer entrar, ela quer deitar, ela quer falar, ela quer sentir. Mas eu estou melhor sem ela. Já falamos aqui de algum tempo passado. Vamos aqui situar-nos neste facto. Quando começa a pensar em construir o disco, quando é que sente que de facto, e como em nome individual, como NTS, que quer trabalhar não, e não como um coletivo, que é assim que quer exprimir a sua arte? Eu antes de entrar para o coletivo eu já era o NTS só. Exatamente, sempre, sim. Sempre fiz, desde a minha primeira música, que o meu caminho sempre foi só. Eu depois tive o meu primeiro projeto com uma rapariga, que durou cerca de um ano. Isso foi no nono ano, eu tinha 14 anos. Uhum. Depois aos 16 eu tive uma banda também com outro amigo, que também durou dois anos. O coletivo Recarga foi mais pelo coletivo do que pela banda em si. Ou seja, o coletivo, por exemplo, não precisamos de ter músicos para pertencer ao coletivo Recarga. Podemos ser um web designer, seja o que for, podemos pertencer ao coletivo. Na altura, em 2008, tentou-se criar também a banda Recarga. Também durou um ano. Saiu esse single, tínhamos quase dois álbuns gravados, mas depois nunca chegou a ir para a frente. E também chegou uma altura em que eu decidi que não poderia estar dependente de ninguém, estar sujeito a que o meu caminho ficasse a meio por causa das decisões de outras pessoas. E então decidi que até sou eu e até sou bem, vou continuar a dizer. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Não tem cartão de apresentação, só meia dúzia de palavras e um aperto de mão. Mas quem tem o prazer em conhecer, despede-se sempre com um prazer em conhecer. Outros que por infelicidade passaram, deixaram escapar a oportunidade em vão. A toda velocidade trocaram a minha luz por outra até que se apagou e ficaram na escuridão. Mas por mais que virem costas, jamais petarei facas. Já virei casacos, mas nunca virei casacas. Mesmo sem pasta, comida em casa, luz ou água, dou o que tenho. Há quem não faça, não lhes passa o que na cabeça eu tenho. Se não te chega, na, tu não me chegas e passas de amiga estranho. Nem que faças um milagre. Tu tem cuidado, aqui palavra é chave. A escolha é tua se a minha porta se fecha ou se abre. Porque eu estou. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Novos tempos, são novos tempos, novos tempos, são novos tempos, novos tempos. Toda a casa é um castelo para alguém. A amizade é um castelo em ruínas, tu não a tratares bem. Lá dentro não há reis, rainhas ou serventes. Não há mais nem menos, somos todos equivalentes. A diferença que nos separa é a igualdade que nos junta. Somos iguais e diferentes, em momentos ficam marcados no tempo. Memorizados para sempre, destinados a serem contados anos mais tarde em jantares com toda a gente. Que valem reinos, castelos ou coroas. Quando a vida leva alguém, vês tudo o que tens, são pessoas. E quando tu morres, todos te dão respeito. E os teus inimigos viram amigos do peito. Eu digo aproveita agora, diz amo-te a quem amas antes que seja tarde demais para pôr isso cá para fora. Engola orgulho e deixa a palavra sair entre os dentes. Viver com vontade, morrer sem arrependimentos. Chegamos aqui aos novos tempos. Porquê novos tempos? Este seu... Porquê novos tempos? Exatamente. Primeiro, porque a primeira letra é um N, a letra do meio é um T e a última letra é um S. Ah, muito bem. É NTS, tal como o dono. Muito bem. Exatamente. E depois, porque para mim são novos tempos. São, não só a nível musical, mas a nível pessoal, são decisões que eu tomei que a partir do álbum iriam acontecer e estão a acontecer e pronto, eu quero encarar com isto como uma nova fase da minha vida. O próprio álbum é uma nova fase de NTS. Acho que mostro a nível de lírica uma maturidade que não mostrava até então. Então daí, para os ouvintes, serem novos tempos do NTS. Para mim são novos tempos pelas letras, pela musicalidade e por tudo aquilo que eu quero fazer a partir de 1 de novembro. Os temas estão aqui vertidos, enfim, a criação deles tem que ir 2, 3 anos, o mais recente já para pensar no disco. Por exemplo, o single Novos Tempos foi a última versão que eu gravei para o álbum. E a sessão deve ter 8 meses em isso. Eu acho que o som que eu já fiz há mais tempo para o álbum deve estar agora a fazer um ano e pouco. Ou seja, isto foi tudo um trabalho feito a partir de setembro do ano passado, escrever, produzir, gravar, fazer o design. Especialmente já com a ideia de lançamento de Novos Tempos. São rimas soltas. São rimas soltas. copiar, como colagens que eu fazia em tempo de aprendizagem na escola da freguesia. Não ia à bola com a tesoura, era o puto da cola. Colava imagens de forma a criar histórias, telenovelas, os meus filmes de ação, tudo aquilo que eu quisesse com papel colado em cartão. Cartão esse que eu troquei por uma caneta. Eu fiz dela um foguetão e basei do planeta. Eu fui levado, sugado, fechado por um buraco. Conheci um mago de uma história que tinha colado, que me disse para fazer da minha vida uma colagem de momentos, criar uma página no livro do tempo. Mais vale ter recordes de um dia cinzento do que uma folha caída no esquecimento. Eu bem tento deixar a marca em cada dia, mas por vezes o dia passa e deixa a marca que eu não queria. Me faz da vida uma colagem de momentos, cria uma página no livro do tempo. Mais vale recordes de um dia cinzento que uma folha em branco caída no esquecimento. Faz da vida uma colagem de momentos, cria uma página no livro do tempo. Mais vale recordes de um dia cinzento que uma folha em branco caída no esquecimento. O tempo foi passando, roubando tempo ao tempo, para ir fazendo umas colagens de vez em quando. Quando eu dei conta, deixei o papel que colava para ir em busca daquele que pagava as contas. E afinal de contas, onde está esse rapaz que levava tareias atrás do bloco A? Escondia-se nos intervalos, faltava às aulas com medo de represálias. Digam-me, onde é que ele está? Nana, são rimas soltas, é só isso. São devaneios sem compromisso. Eu comprometo-me a ser livre e a escrever sem razão, como eu fazia no início, sem preocupação, sem pressão, só vontade de usar a imaginação. No intervalo escondido a escrever na arrecadação, mas eu não tento apagar momentos, apenas criar novos tempos que superem os dias cinzentos. Faz da vida uma colagem. Toda a gente conta histórias, mas nem todos têm uma. Não, nem todos têm a sua. Há quem viva com pedaços de papel de outrem e os uso para colar uma história que não pertence a ninguém. Mas eu sei. É como ser um rei sem coroa, e mais perigoso que não ter vida é viver a de outra pessoa. Há coisas que simplesmente não dão para entender. Para que ser o que tu não és quando não és o que podes ser? Ei, saio de casa com um sorriso na cara, felicidade estampada. A tempestade ficou guardada dentro daquele copo d'água, onde fazia sentido toda a pressão, a tristeza e a mágoa. Agora a página é parva, mas não rasgo do livro. Acontece por uma razão, tudo tem o seu motivo. E eu vi ao vivo e a cores como isto faz sentido. E agora sim, dou ouvidos àquilo que o mago disse a mim. Me faz da vida uma colagem de momentos, cria uma página num livro do tempo. Mas vá recordes de um dia cinzento que uma folha branca e dano esquecimento. Faz da vida uma colagem de momentos, cria uma página num livro do tempo. Mas vá recordes de um dia cinzento que uma folha branca e dano esquecimento. Faz da vida uma colagem de momentos. O caso do NTS tem vindo a explorar, e bem, as redes sociais. Aliás, o número de likes ultrapassou já os 100 mil, portanto, o que nos leva a perguntar, é uma estratégia que se calhar é intuitiva a si próprio, de conseguir chegar às pessoas muito por via dessas redes sociais, tendo em conta que elas estão ávidas de saber coisas sobre o NTS? Nós temos as redes e temos que usar a nosso favor, não é? Sem segundas intenções, o meu maior objetivo é sempre que a minha música chegue ao maior número de pessoas possível, e não só a minha música, mas também que consiga mostrar quem é que eu sou, como Fábio e não como André. E as redes sociais só funcionam quando nós somos quem somos fora delas. Ou seja, eu não posso estar a mostrar que sou um tipo de pessoa nas redes sociais e depois não o ser quando estou com as pessoas ao vivo. Porque depois vai haver aí uma discrepância e não vai funcionar. Exato. E eu acho que as redes sociais resultam precisamente por causa disso, porque eu estou com as pessoas e depois as pessoas querem continuar a comunicar comigo, querem continuar a falar comigo, a saber coisas sobre mim, como eu também gosto de saber coisas das pessoas. Eu encontro pessoas que tipo há um ano, há dois anos, e eu continuo a lembrar-me delas e a falar com elas como se tivesse estado com elas ontem. E acho que é isto, eu sou porque tu és. Eu não sou ninguém sem as pessoas. Eu preciso das pessoas para que a minha música seja o que ela é, não é? Eu faço a minha música no meu quarto sozinho. E pode ser a melhor música do mundo. Mas ela nunca vai ser a melhor música do mundo se essas pessoas não existirem e se não as partilharem, se não as ouvirem e se não mostrarem às outras pessoas também. Como é que a música vai chegar às pessoas? Como é que, na sua opinião, o nome da NTS vai chegar lá? Depois, como eu costumo dizê-lo aqui, não quer dizer que as pessoas gostem ou deixem de gostar. Isso aí entra na esfera do gosto pessoal de cada pessoa. Mas claro, como é que vai chegar a elas? A maior publicidade de sempre continua a ser boca a boca. Nada exatamente melhor do que boca a boca. Porque quando é alguém a dizer-me tu tens que ver isto, tu tens que ouvir isto, porque é altamente, é completamente diferente de eu ver um reclame na televisão ou até ouvir uma música na rádio. A minha maneira de chegar às pessoas, a minha maneira favorita de chegar às pessoas é precisamente o contacto pessoal. Eu tenho as minhas músicas na internet, mas quando eu tenho a oportunidade de ir tocar ou de ir a qualquer sítio em que possa estar com as pessoas, essa é a melhor maneira de chegar a elas, de mostrar aquilo que eu sou. Porque as pessoas vão realmente sentir vontade de ouvir depois de estarem connosco. E às vezes acontece o contrário. Às vezes as pessoas ouvem e depois estão connosco e perdem a vontade de ouvir. Comigo acho que não acontece isso. Comigo acontece precisamente o contrário. Imagine que eu sou o produtor de uma telenovela e que chega ao pé de si: Fábio, gostaria muito de ter uma versão de um tema seu integrado nessa minha novela como som de fundo. Qual era a sua resposta? Minha resposta, em princípio, seria sim. Não vejo por que não. Eu sou muito aberto a esse tipo de ligações. As pessoas querem mostrar a minha música, usar a minha música de forma positiva, fazer música comigo, por que não? A música é isso mesmo, é isso. Se é a música que eu mais gosto de fazer, porque é que eu vou estar a negar aquilo que eu mais gosto de fazer? Aí querem pôr a minha música numa telenovela que vai chegar a mais 100 mil pessoas. Vamos aí, quase sim. Estou farto de músicas de amor. Não vou falar de amor. Para que falar de amor quando te odeio? Odeio quando me deito e pões a cabeça no meu peito. Odeio o teu jeito. Nunca te disse, eu sei. Talvez com medo guardei segredo e agora ganhei coragem. Espero que entendas. Já não sinto borboletas quando recebo uma mensagem tua. Para ser sincero, faz tempo que recebo uma. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Pergunto eu às paredes do quarto. Se elas falassem, diziam-te o porquê. Deus está farto ou cansado, mas são mudas. E como tu também não mudas, fica complicado decifrar. Eu quero fechar o ciclo para o mais ridículo que seja e entregar-te numa bandeja parte do que fui enquanto parte do que sou. Parte e já não volta não, já não volta não, não, não. É que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, menos percebo se é contigo que eu quero ficar. Que o tempo não volta atrás, mas às vezes fico a vê-lo passar. E quanto mais tempo, menos percebo se é contigo que eu quero ficar. Eu tenho inveja de ti, por isso é que eu te odeio e não falo de amor, porque sim, tens amor de sobra em ti. Não sei o que fazes nem como fazes, mas com a cabeça no meu peito, sem falares, tu dás-me frases de conforto. Sou louco por invejar o teu sorriso, teu jeito de deixares tudo perfeito e nem dás conta disso. Nunca te disse, eu sei, talvez com receio de perceberes o quão especial és e não me quereres mais como o rei, rainha. Espero que entendas

Pedro Brunhosa e Rui Veloso estão tão escolhidos. Agora, imagino que vem alguém da cena internacional. E é que... Pronto. Isso não há questão. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song. Learn who to aim it on. That I made a spark. Started to spit hardish. Learn how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my demise and my uprise. Pray to God, I just open enough eyes later on and gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up when you feel like I felt. Cause I can't explain to y'all how tang exhausted my legs felt. Just having to balance my tang self went on eggshells I was made to walk. But thank you, Mark, cause that gave me the strength to call Shady Mania. Someone to empty that stadium. At least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt of one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhos talk. Take it with a grain of salt. And eat the public faces off. O outro desafio dizem-nos que é mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que chegam ao pé do Fábio e que dizem: olha, Fábio, queremos fazer um disco de tributo e queremos que você faça uma versão de um tema de uma banda para integrar o tal disco. Pois bem, quem seria a banda ou o autor que gostaria de homenagear e que tema é que iria escolher? Isso é mais complicado, mas talvez escolheria Chico Fininho, por exemplo. Muito bem, do Hard Rock, o Chico Fininho do Rio Veloso. Acho que sim. Está escrito. Agora vou fazer uma versão de mais rap, mas continuar com a onda rock. Chegando pela rua ao som do Louis, sempre na sua, sempre cheio de speed. Eu pergunto-lhe se já teve, enfim, naturalmente o rap é muito conhecido precisamente pelo improviso. Já algum dia teve esse ensejo? Sim, eu sou mesmo conhecido por isso. Exatamente. Sou principalmente conhecido pelo improviso. Até acho que até então sou mais conhecido pelo improviso do que propriamente pelas minhas músicas. E é isso também que eu estou a tentar mudar um bocadinho no álbum. Uhum. Mostrar que também tenho músicas de qualidade para que possam ouvir. Chico Fininho. Vai ser mostrar este Novos Tempos aí por concerto? Sim, eu estou ansiosíssimo. Eu já tenho tocado algumas músicas, feito uns testezinhos, mas lógico que estou cheio de pica para mostrar isto, para que o álbum saia, para ter os primeiros concertos do álbum, para mostrar. Até agora tenho tido um bom feedback e tenho acontecido uma coisa que já não acontecia há muito tempo, desde o tempo da Liberdade, que é, lá está, as pessoas começam a conhecer realmente as músicas e já não estão à espera só do improviso. E quando eu vou tocar, as pessoas já cantam as letras, uhum, já sabem os refrões de cor, e isso é um sentimento fantástico. O rap é muito dado a convites, para tocar com outros membros. Sim. E este álbum não é também exceção. Falas dos convidados que teve para este disco e a razão pela qual os escolheu. Sim, neste disco, a nível de produtores, trabalhei com o Alfa, logicamente, sim, que é o produtor maioritário do meu álbum, produz 5 dos temas que fazem parte do álbum. Depois fiz junção também com o MZ como produtor, tive o cálculo que é um MC de Barcelos e também produtor, que fez um beat para o meu álbum, e um grande amigo meu que é o VC, também como produtor. A nível de participações a cantar, tenho unicamente o do Bi e tenho o Maiden Track, que é a faixa secreta do Diogo Divagações, que é um escritor / MC que fez, ele desconstruiu basicamente as músicas do meu álbum e fez um poema sobre o meu álbum. O tempo que atrasa a vida, na mecânica desregulada, fez procurar respostas de uma vida cronometrada. Não teve significado, adquiriu salvação. A norte recarregado de água e vento, saiu do esquecimento, percorreu o alcatrão. Por entre obrigações sistémicas, perdeu-se em cola e papel na escola da freguesia. Na escola da vida foi de martelo e cinzel, picareta e martelo, que aprendeu a contralição, fonética não fingida. Quem és tu por detrás do microfone? Um rei sem coroa de improviso latente. Das palavras a atos, perde-se o Fábio no fogo cruzado. Fica uma sigla sem significado quando os outros reclamam o que foi conquistado. O que é fama? Dá-me um pouco do que tens de mais. Dá-me o teu posto que eu faço mais. Dá-me o teu rosto, dá-me tudo. São os pedidos, obrigações, são sacrifícios e serões, são discussões sem conclusões, são interesse nas interações. É tudo o que ela quer, mesmo quando o tempo não volta atrás. Pudesse ser-se suficiente para todos antes do aqui já. Só um odeio-te por completo, completa a visão quadrada de quem não conseguiu tudo por só saber ser nada. Entre palavras disparadas, sentimentos segregados às paredes do quarto calado, perduram memórias de um miúdo que ainda procura significado. Por agora são novos tempos que movem os caminhos da esperança numa dança silenciosa e esperantista. São os rasgos paradisíacos vislumbrados nas ditas palavras do mago alquimista. São passos dados na certeza como caminho pela conquista de além fronteira etérea. Tal não alcança a vista. Não teve significado, nem término súbito nos trouxe só. Nativo trauteador sequioso no terraço superador. Nota trabalho suado na terra sua no tempo seguidor. Navegante terráqueo secular, novos tempos ao seu dispor. Ou seja, a nível de produtores tenho 3 participações e de MCs, cantores, escritores tenho 2. Como então a criar as músicas de algum modo, sentiu que precisava de uma colaboração ou foi já na fase de produção do disco que começou a perceber quem queria convidar? Eu acho que não faço muitas coisas porque preciso. Acho que o Dubi, por exemplo, o Dubi entra em 3 músicas e ele entra porque ele estava lá na hora certa, no local certo. Uhum. Porque eu não ia, ele neste momento está em Inglaterra, e eu não ia esperar por ele ou não ia ter com ele, preciso disto, preciso daquilo. Não, acho que tem que ser uma coisa espontânea. Com o cálculo e com o MZ e com o BC, foi precisamente isso. Eles não estão na minha zona, mas foi um contacto espontâneo e surgiu a oportunidade. Eu fui à casa de VC e ouvi uma série de beats, escolhi um e depois acabei por usá-lo para o álbum. Com o MZ foi a mesma coisa e com o cálculo e em aspas. Com o Vitor, com o Alfa é que não. Pronto, porque eu estou lá quase todos os dias e as músicas saíam. Antes de deixar ele embora, há uma coisa que não queríamos deixar de perceber. Se o intuiu, quem acha que vai consumir estes novos tempos? Ora bem, eu acho que o público entre os 15 e os 25. Mas ficaria surpreendido se num concerto seu, de repente lá apanhasse, enfim, um cota como eu, com 43 anos. Não ficaria nada. digo-lhe já. Eu acho que isso no meu concerto acontece várias vezes, também por causa do improviso. Porque eu com o improviso é muito mais fácil conquistar a sua atenção, não é? Captar a sua atenção. Porque eu posso estar a rimar de arroz e posso estar a rimar sobre a palavra que me deu e vai ter aquele momento engraçado no concerto em que se vai identificar. Contudo, mesmo a nível musical, principalmente agora com o último single que eu lancei, o Contralição, o feedback que eu tenho tido tem sido muito mais adulto, porque é uma crítica à sociedade, e então eu já vejo os pais dos meus ouvintes a entrar em contacto comigo. E isso para mim é fantástico, é ver que estamos passinho a passinho a conseguir atingir os objetivos, não é? É lógico que eu sei que quem consome maioritariamente a minha música é um público mais jovem, mas os pais desse público já estão a começar a ouvir e já estão a começar a identificar, talvez precisamente por terem novos tempos e as músicas já não serem musiquinhas, serem músicas a sério. Há uma mensagem que transmite e que os pais vão atrás para perceber também aquilo que os filhos vão ouvindo, não é? Sim, e é por exemplo, no caso da contradição, é uma crítica à sociedade e se calhar os pais vão perceber muito melhor do que propriamente os filhos. Eu estou a falar do estado da nossa sociedade em si, com uma pitada de ironia e pronto, acho que também é preciso ter 25 ou 30 para perceber ou para poder imaginar certas situações dessa música. Muito bem, e é o som de Contralição que nos despedimos do Fábio Vitor. E agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova. Obrigado, eu. E iremos falar seguramente mais vezes para saber o que é que anda a fazer aí por Santa Maria da Feira. Espero que sim. Um abraço, obrigado por tudo. Um grande abraço, até já. Ei, como é que é? Eu vou dar aqui umas dicas para tu fazeres parte do grupo. É muito simples. Se tu quiseres fazer parte de 99% da nossa sociedade, é isto que tens que fazer. Ei, ei. Não estudes, copia, tira negativa. A culpa não é tua, a prova é que não te motiva. Pede ajuda a um amigo, usa, abusa, aproveita. Não ajudes, inventa uma desculpa e rejeita. Rouba alguém da tua turma e acusa outro aluno. Tu deixas ser castigado enquanto passas impune. Grita com a tua mãe por não ter saldo no telefone. E partilha um vídeo de crianças a passar fome. Yo, tu ser vegetariano, respeita os animais. Vai ao circo e à tourada com os pais. Tu não votes, critica quem está no poder. E não cozinhos, cospe quem te fez a comer. Tira uma foto no pinhal, posta cardinal natural. Corta um pinheiro para a árvore natal. Tu faz questão, dizer que és anti-poluição. Agora acaba de fumar e atira a beata para o chão. Fuma para fazeres parte do grupo. Corta o cabelo para fazeres parte do grupo. Veste outra roupa para fazeres parte do grupo. Muda quem és para fazeres parte do grupo. Fuma para fazeres parte do grupo. Corta o cabelo para fazeres parte do grupo. Veste outra roupa para fazeres parte do grupo. Muda quem és para fazeres parte ei, do grupo. Ei. Vai ao concerto da banda favorita. Passa à frente na fila e fala com o vocalista. Diz que és seguidor, dás muito valor, sabes tudo de cor. Depois do show saca o álbum para o computador. Odeias chineses por estarem cá empregados. Envia uma carta a falar disso aos teus tios imigrados. Conhece a mulher dos teus sonhos e namora. Diz que a amas mesmo quando andas com outras por fora. Ser contra a adoção homoparental. Por ter duas mães ou dois pais jamais será normal. Aponta o dedo quando os vis passar na rua. Engravida uma miúda e quando nascer tu não assumas. Vai à igreja, já, tu ser cristão. Mas inveja o teu vizinho por ter carro e tu não. Odeia quem é melhor que tu por ser melhor que tu. E condena quem faz exatamente o mesmo que tu. Fuma para fazeres parte do grupo. Corta o cabelo para fazeres parte do grupo. Veste outra roupa para fazeres parte do grupo. Muda quem és para fazeres parte do grupo. Fuma para fazeres parte do grupo. Corta o cabelo para fazeres parte do grupo. Veste outra roupa para fazeres parte do grupo. Muda quem és para fazeres parte do grupo. Yeah. Se tu queres mesmo fazer parte do grupo e ser mais uma dessas formigas, caminham todas no mesmo sentido, com duas balas nos olhos como se fossem cavalos. Tu fuma para fazeres parte do grupo. Corta o cabelo para fazeres parte do grupo. Veste outra roupa para fazeres parte do grupo. Muda quem és para fazeres parte do grupo. Fuma para fazeres parte do grupo.